Sequências de quatro sons com intervalos de quarta perfeita, quinta perfeita, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava perfeita. Sequência número 1, a linha A. A linha B. A linha C. A linha D. Segunda sequência, a linha A. Linha B. A linha C. Linha D. Terceira sequência, a linha A. Linha B. Linha C. Linha D. Quarta sequência, a linha A. Linha B. Linha C. Linha D. Quinta sequência, a linha A. Linha B. Linha C. Linha D. Sexta sequência, a linha A. Linha